714, estabilizado no localizador. Como 714, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. Certo, já. Número 06, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060, QNH no 014. Desinforma, boa noite, via Mari para o 060, QNH 14. Canem 6258, desça para o nível 050. Canem 6258, desça para o nível 050. 050, canem 6258. Salvador, departure for morning. Webjet 9627, passing 2000. Objet 967, radar contact, climb to flight level 340, and you clear to fly direct lead intersection. Direct to lead, at 9627, thank you. TAN 3226, após etapa dessa via para 2000 pés, QNH no 014 e autorizado final ILS X-Ray Pistão 10, reporte estabilizado no localizador. TAN 3226, autorizado no seguimento, TAN 3226. 714 no solo, os 44, livrar à direita, chame o solo. Oh, perdão, livrar à direita, prossiga na minha escuta mesmo, via Alfa e Juliette para o portão 05. Livrar à direita, Alfa e Juliette na sua escuta 05. Número 258, desta via para 2 mil pés, QNH no 014. 2 mil pés, 1-0-1-4, Boa noite, Trip 5344, acione a identificação, esta via chegada a Mário para o nível 060, QNH no 014. 0-4, Mário para o 060, 5344. Será das expansões, velocidade? Inicialmente afirmativo, o Trip 5344. Ok, somente afirmativo, 5344. Bono 606, desça para o nível 050. 050, Bono 606. 6258, autorizado final, ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Afirmativo, autorizado de ILS, X-ray, reporte estabilizado no localizador, 6258. 3226, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 8-6, até já. Até. 06, dessa via, chegada Mari para 2000 pés, QNH no 014. Via Mari para 2014, linha 06, obrigado. Objeto 9627, contact Recife Sentry 133, decimal 25, if unable 125, decimal 1. Recife 5251, web 9627, Salam. 226, final da 10, avistado checado. 3226, boa noite, avistado, está autorizado o pouso na 10, o vento é 120 graus com 8 nós e o altímetro no 014. Tem que ter pouso, está 3226. Frente, na chegada a Mário, tipo um Boeing 737-800, o trip 5344. Salvador, muito bom dia. Voo 1805, informação Bravo, autorização 490 Natal. 805, eu tenho aqui o 370 aprovado para Natal, aceita. Só aguardar o pouso do TAN, já pago a roupa completa, ok? Subida Puca, transição Zipa. Obrigado. 2000 na Chaminé 6258, chame Torre, Salvador em 1-8, decimal 6. 286, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Chaminé 6258. Poxa, 6258, boa noite, complete a aproximação, aguarde autorização para o pouso. Zero no quatro. Que é Mário, 0050, 0054. Boa noite, 05, copia. Copia, noite, 05. Noite 05, autorizado para Natal, nível 370, pela APA Zulu 10. Decola da 10, curva esquerda, subida Puka, transição Zipa, transponder é 5544, controle em 1935, proteja. 30370, APA Zulu 10, decola da 90, curva esquerda, seja possível. O controle, aliás, o transponder é 5544, controle 1935, gol 1805. Correto, chama para o push. Ruta 3226, solo 51, Oliver área direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 11, 11. Alfa e Juliette, portão 11, 226. Poxa 6258, cheque o trem, o vento é 130 graus, uma dezena de nós, altímetro no 014, autorizado pouso na pista 10. Ok, trem baixo travado, posição 062. Estabilizado, 606. Cuno 606, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 76, até já. É. Autorizado, chame para o táxi no 805, altímetro no 014. Autorizado, para o acionamento, mandará para o táxi no 805. 35, 34. 9626, desta via para 2000 pés, o Kenegal no 014. Via para 2000 no 014, bom dia, 2000. Salvador, boa noite, boa no 606, uma milha para sim, para baixar travado de Alfa Bio. Boa noite, no 606, número 2 para o pouso, aguarde pista livre. Escuta. Charlie 6258, seu solo foi o 54, prossiga via Alfa e Juliette para remota 14. Alfa e Juliette para remota 14. O gol no 606, tá livre pouso na 10, o vento é 130 graus com 9 nós, o altímetro no 014. Tem livre pouso na 10, o gol no 606, 1014, obrigado. Cruzado, 335344. 335344, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. 198, 5344. 5344. 10, reporte estabilizado no localizador. Mostrará o na esquerda de 5344. No 606, no solo 56, por gentileza, agiliza a liberação à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette para o 03. Aí, 03. Trip 5344, altímetro no 014, vento é 130 graus com uma dezena de nós, está autorizado o pouso na 10. Autorizado o pouso na 10, trip 5344. Livre o táxi direita, chama no ponto de espera para a decolagem, 1805. Vou entrar no ponto de espera, pronto, 1805. Trip 5344, seu solo ao 00, ao livrar à direita, prossiga na minha escuta via Alfa e Juliette para a remota 12. Na sua escuta via Alfa e Juliette para a remota 12, Trip 5344. Fugu no 606, confirmando, está autorizado o ingresso via Juliette para o portão 03. Você já tem aeronave da companhia, taxi Andrew, seu for. Gente, 203, eu tenho aeronave da companhia, 606. Não pode esperar 190, voo 1805. 1805, autorizada a linha de decolada 10, vento é 120 graus, uma dúzia aí, nossa. Autorizada a linha de decolada 10, vento 1805. Eu tenho visto as redes. Objeto 9626, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. 23. Salvador, boa noite, 9626 da WebJet, na próxima edição. Boa noite, Web 9626, complete a aproximação, agora de pista livre, tem um colega da Gol iniciando a rolagem agora. Deixa eu guardar. No 805, decolou de Salvador ao 04, controle em 119.35, bom voo e boa noite. 035, boa noite, boa noite. Web 9626, cheque o trem de pouso, altímetro no 014, está autorizado o pouso na 10, o vento é de 130 graus com 9 nós. Abaixado travado, livre na 10, na 10. Prossiga via para 2, meu pai do QNH 10 no 4. Levando o TAP 2050 após o TAP do dia 14 no 8. O Noite Azul 4062, acione identificação desta via, chegada a Mari para o nível 050, QNH 1014. Controle, boa noite, Gol 805, cruza 4000. Boa noite, Gol 805, contato radar, suba para o nível 370 na saída Puca. 370 na Puca, Gol 805. Web 9626, seu solo 07, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3.